Boa noite. Agradeço a presença de vocês aqui nessa noite. E peço a atenção de vocês. Certo? Para a gente começar. O pessoal está chegando ali ainda. A gente vai se apresentar. A ideia, gente, da palestra é que para que seja agradável para a gente e para vocês, é que a gente tenha até um pouco de participação. Então, não entendeu alguma coisa ou quer acrescentar, pode levantar a mão, a gente vai, na medida do possível, a gente vai agregando aí o comentário e a participação de vocês. Tá bom? Meu nome é Marcos, eu sou lá do Rio de Janeiro, sou de Nova Iguaçu. Eu estudo em Duque de Caxias, na Unigran Rio, faço arquitetura e urbanismo, estou no quinto período. E a gente costuma dizer, né, que com o que estamos engajados na faculdade, para não dizer que a gente está somente envolvido com um movimento estudantil, que é o Movimento Choice. Eu hoje estou envolvido com um grupo que está fundando o centro acadêmico da minha faculdade, do meu curso de arquitetura. Também, junto com o meu coordenador e o coordenador de engenharia civil, a gente está abrindo uma empresa júnior que vai ter, possivelmente, vai ter um espaço na área de arquitetura para trabalhar com negócios sociais. E hoje também faço parte de um grupo chamado Casa do Pai, que é uma iniciativa evangélica. A gente trabalha muito a área espiritual, assim, mas a gente trabalha principalmente a área emocional, que é importante num ambiente universitário a gente ter esse cuidado emocional em cima de provas, de trabalhos. É muita pressão, muita crise emocional, então a gente trabalha também atendendo essas pessoas. As meninas vão se apresentar. Boa noite, meu nome é Karen, eu tenho 23 anos, estou cursando engenharia de produção, me formo julho do ano que vem. Eu faço estágio, eu fundei e sou coordenadora geral de um pré-vestibular social lá no Rio. E agora eu estou começando a empreender um negócio de impacto social. Oi, gente. Tá me ouvindo? Eu não sei lidar com esse negócio. Minha voz está irritante. Não, tá, não? Tá bom. Meu nome é Jéssica. Eu estou no oitavo período. Fatorial, né? Aquele período que você está depois do oitavo, mas você não sabe quando você vai se formar. Eu faço biologia. Falei que eu faço biologia? Ciências biológicas na UERJ, lá no Rio. Então, vocês vão se perguntar o que você está fazendo aqui, falando de empreendedorismo. Mas calma, eu vou explicar. Vocês vão entender em algum momento, eu acho. Vocês vão entender por que a gente está aqui. Sim. E por que a gente vai falar para vocês hoje, o que vai ser bem legal. Todo mundo está falando o que fez. Eu fui membro fundadora da EJ, lá da Biologia, a Titanos. Fui diretora de projetos por um ano. E saí de lá com o mesmo motivo que eu estou aqui, que é empreender, né? Hoje eu sou conselheira lá. A gente faz consultoria ambiental. Lá é toda virar toda para a área ambiental, mas desde o começo foi na EJ que eu vi como eu poderia empreender, quais são os caminhos, e o movimento Empresa Júnior é um começo bem legal para você entender as coisas. Então, já fazendo comercial para vocês, né? Vão para Empresa Júnior, né? Todo mundo, processo seletivo. Então, eu vou começar aqui. A gente fez uma formação. Pode passar, por favor. Nós fizemos uma formação quando? Em setembro? Isso. De 3 dias. Foi muito interessante, foi muito ousado, assim. E nesses 3 dias nós tivemos uma imersão muito, muito louca, assim, sobre negócio de impacto social, empreendedorismo, rede. Foi muito interessante. Hoje a gente vai passar um pouquinho dessa informação para vocês. E tá tendo um barulhinho muito estranho, que eu não sei se sou eu que estou ouvindo. Ou é a minha voz, eu não sei. Subir? O problema é subir? Não era esse? Era esse? Não sei, gente. Então, essa é a nossa turma, a turma dos Embaixadores Choice desse semestre. Nós estamos ali no meio, em algum lugar. E pode passar, por favor. Antes de tudo, a gente vai falar sobre empreendedorismo social, negócio de impacto social. Mas antes, a gente precisa explicar o que a gente considera. É que, na verdade, é o nosso público-alvo, né? Que são a população de baixa renda. Mas não é o que a gente considera pobreza não é só o que acho que o pessoal aqui de administração pode falar melhor do que eu, não é só, essa pessoa é pobre porque ela recebe menos de X dólares ou X reais por dia. O que a gente considera pobreza, pode passar, por favor, é a privação da capacidade, de capacidades básicas de um indivíduo, e não apenas o fato de possuir renda inferior a um patamar pré-estabelecido. Ou seja, é a privação dos direitos básicos, é saúde, educação de qualidade, moradia de qualidade. Então, não é só você se enquadrar dentro de um aspecto econômico de um país, de um estado, de um país, de uma região. É você não conseguir ter os direitos básicos que está escrito como cidadania, como está escrito nas nossas leis. Então, tudo que a gente vai falar aqui, todos os tipos de negócio, o tipo de empreendedorismo é voltado para resolver algum problema ou alguns problemas desse tipo de pessoa. A pessoa que não tem, que tem uma privação desses direitos básicos. Todo mundo conseguiu entender? Pegar a ideia? Pode passar, por favor. Então, a partir daí, a gente pensando, tá, Jéssica, é pobreza e tal, mas o que são negócios de... O que vocês estão falando aqui? Chegam do nada, hoje é que dia? Quinta-feira, obrigada. Quinta-feira à noite, o que vocês estão falando aqui de negócios de impactos sociais? Pode passar, por favor. Então, o que a gente considera como conceito, para a gente ter um pouco na cabeça? São empresas que oferecem de forma intencional. Não é um projeto dentro de uma empresa. Não é um projeto social, não é um momento dentro da empresa que olha para a parte social. Não. O objetivo, o cerne da empresa... O objetivo principal da empresa é resolver um problema da população de baixa renda. Então, já começo por aí. Já tem uma diferenciação de empresas normais para negócios de impacto sociais. Então, elas oferecem soluções escaláveis. Então, não sei se já ouviram falar de economia de escala. Então, a ideia aqui é que você ofereça de forma intencional, né? A minha empresa, ela vai fazer isso, mas não para atingir, não sei, aqui deve ter umas 70 pessoas, não sei. Não para atingir 70 pessoas aqui que sofrem desse problema. É para atingir o bairro inteiro, toda a cidade, todo o estado, todo o país, todo mundo, todas as pessoas que sofrem desse problema, dessa privação dos direitos básicos que a gente está falando. A gente está falando aqui de fome, está falando de educação de má qualidade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vários quesitos que a gente podia falar aqui horas e horas e horas, que todo mundo sabe que acontece e acontece do lado das nossas casas. Então, é fazer uma empresa, isso, são empresas que elas querem resolver esses problemas para todas as pessoas que sofrem daquele problema que ela quer resolver. Para problemas sociais de população de baixa renda, lembrando que é o que a gente considera como pobre. Entendeu? Pode passar, por favor. Então, aqui a gente vai conhecer alguns exemplos, porque falando assim, pode até parecer um pouco de utopia. Ah, Jéssica, Karen, Marcos, o que vocês estão falando aí? Vocês estão falando muita teoria bonita, mas será que acontece? Então, nós vamos mostrar hoje três exemplos de empreendedores ou grupos de empreendedores que estão fazendo esse tipo de negócio, negócios no Brasil e no mundo, e que dão certo. Pode passar. Então, no caso, agora é o exemplo 1. Então, agora falando um pouco do problema, o que a empresa quer resolver. Milhões de pessoas não têm acesso a crédito. A gente está falando aqui de um percentual da população, eu vou ficar aqui embaixo que eu prefiro, tá? Que você pensa, o cara é pobre, droga, o cara é pobre, é a Caixa, ou sou eu, acho que o problema sou eu. Tá. Então, são pessoas que elas não têm emprego, a maioria delas. Se eu não tenho emprego, eu não tenho comprovação de renda. Se eu não tenho comprovação de renda, não fica mais difícil de eu pegar um empréstimo no banco? Eu vou parar de me mexer. Fica mais difícil, porque eu não tenho essa comprovação. Então, imagina, eu sou dona de casa, eu quero pegar um empréstimo para poder investir no meu negócio, para poder expandir ele, para atingir uma população um pouco maior dentro do meu bairro. Mas como se eu nem meu marido temos renda para comprovar, para pegar um microcrédito? Pode passar, por favor. Então, tem uma dificuldade de desenvolver microempreendimentos. Justamente por isso, é um ciclo que eu acabo tendo. Se eu não tenho renda, se eu não tenho como comprovar, muitas das pessoas não têm um local fixo, eu não tenho como chegar no banco e pegar aquele empréstimo que poderia ajudar no meu microempreendimento. Pode passar. Sem comprovante de renda, nem ativos para servir como garantia. Então, muitos dos bancos, esse exemplo é um pouco antigo, mas é uma coisa que se passa. Não, de novo, lembrando, só para inserir e ficar bem na cabeça, são pessoas que realmente não têm o que comer, ou não têm muito dinheiro, ou não têm quase nada de dinheiro para poder investir. Então, a pessoa, a família quer... Esse barulho está muito chato. Tá? Tá. Melhorou. Não, sou eu, acho que sou eu. Então, são pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Então, como é que nós... Pode passar. Esqueci desse lado. E o problema é, tá, se eu posso... Mesmo que eu consiga pegar o empréstimo, os juros dos bancos são abusivos. Então, essas pessoas acabam o quê? Pegando dinheiro emprestado com agiotas. E que também tem juros abusivos. E que, muitas vezes, podem gerar uma situação de perigo tanto para a pessoa que pega, quanto para a sua família. Porque tem toda a questão da ilegalidade. Então, tem vários exemplos aqui que todo mundo pode falar de conhecidos que pegaram dinheiro. O meu avô pegava dinheiro com agiota e eu via a constante preocupação dele em pagar. Mas não era porque ele... tinha aquele dever, eu quero pagar porque eu quero pagar certinho, porque ele estava correndo um certo perigo em não pagar. Pode passar, por favor. Então, como é que a gente poderia resolver esse problema? Então, só se vocês quiserem comentar, se eu falasse para vocês agora, gente, vamos fazer um negócio de impacto social para resolver o problema de microcrédito da população de baixa renda, como é que vocês resolveriam? Se alguém quiser levantar a mão, se não quiser também não. Como é que você... O pessoal aí de trás está chegando agora. O problema é falta de renda, a pessoa que não tem comprovação de renda para pegar crédito. Obrigada, esqueci a palavra. Para pegar um crédito para poder investir no seu microempreendimento. Como é que a gente faria isso? O segundo aqui para todo mundo pensar. Fica melhor assim? Como consegue ouvir? Droga. Tá, então vamos ver um vídeo agora. Então, o vídeo não sei se vai estar muito bom, então vamos prestar um pouquinho de atenção, porque ele vai explicar o case. É o terceiro. É isso. Esse aí. Segue o som, vai, tá bom? I was teaching economics in one of the universities of Bangladesh. Now I'm teaching in my classrooms about the five-year plans where the millions of dollars or billions of dollars are to be invested to change the lives of the people. Here next door, people need it less than a dollar apiece, and there's nobody who can help them. So I went to the local bank to arrange loans for them. And the bank manager said he cannot lend money to the poor people because they are not creditworthy. I said, I'll become a guarantor, I'll take the money to the people and see whether this is true. Our work started giving loans to 42 people, a total amount of $27. Today it grew into a big bank. Right now we give loans to 7.5 million borrowers in Bangladesh. No collateral, no guarantee, no legal papers. 97% of them are women. And one after another loan, they change their life. They move out of poverty consistently. We can create a world absolutely free from poverty. Alguém aqui já conhecia o Muhammad Yunus? Alguém? Em 2006, ele ganhou o prêmio... Ele e o grupo Grameen Bank ganharam o prêmio Nobel da Paz com isso. Como ele falou ali rapidamente... Pode passar um. O que ele fez? Como ele falou ali, ele era estudante, ele era professor de economia. E um dia ele resolveu estudar pobreza no país dele, que era Bangladesh. E ele viu esse problema, que as pessoas não conseguiam pegar microcrédito. Não conseguiam. Mas os que conseguiam pegar com agiotas, eles não deixavam de pagar. Todos os meses ou todas as semanas que estavam marcados para pagar aquela mensalidade ou aquele valor fixo, para pagar, eles pagavam com certeza. Então, ele já viu uma primeira motivação, a confiança de que aquele pobre ele ia pegar o dinheiro e ia pagar de volta. Aí, o que ele fez? Como ele falou ali, ele teve a vontade de fazer esse banco, que hoje é o Grameen Bank. E ele foi falando com vários investidores, investidores, no caso, amigo deles, né, que se tornaram investidores, e falou, vamos fazer isso, vamos. Então, o que ele fez? Não precisa comprovar onde você mora, não precisa comprovar quem você é, não precisa comprovar o que você faz da sua vida. Você só precisa se juntar com um grupo de outras pessoas que querem pegar um empréstimo com você. Então, na maioria eram mulheres, como ele falou ali, eles iam até o Grameen Bank, pegavam esse dinheiro e só tinham que explicar o que eles iam fazer com esse dinheiro. Olha só, eu vou pegar esse dinheiro porque eu tenho uma carrocinha de cachorro-quente e nós vamos investir nessa carrocinha para aumentar e atingir mais pessoas. Só precisava falar isso, só precisava explicar basicamente o que era. Então, eles pegavam o dinheiro, investiam e os juros eram mínimos. Eram muito abaixo tanto dos bancos de Bangladesh quanto dos agiotas. Então, eu já tenho uma. Já tinha uma. As pessoas já eram direcionadas aí à Grameen Bank. E cada vez mais pessoas foram lá pegando dinheiro. Pegando dinheiro emprestado e devolvendo. Pegando dinheiro emprestado e devolvendo. E ele, o lucro dele, o lucro da Grameen Bank, era em cima dessa porcentagem mínima. Mas veja bem, em um grupo, eles ganham uma porcentagem muito mínima. Mas em vários grupos, essas porcentagens mínimas iam ficando bem grandes. Então, a Grameen Bank conseguiu crescer muito. Ela conseguiu atingir muito. E como ele falou, se não me engano, foram 97% dessas pessoas que foram lá pegar o dinheiro emprestado eram mulheres. Por quê? Por que disso? Aí eu li uma entrevista que ele falou sobre isso, que era do que a interpretação dele disso. Foi que em uma família, o homem, naturalmente, ele já trabalhava. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, mas ela também queria ajudar no faturamento da casa. Então, elas, teoricamente, tinham mais tempo, porque elas não tinham um trabalho certo, né, uma jornada de 8 horas por dia. Então, elas podiam cuidar dos filhos delas e empreender, fazer esses microempreendimentos. Então, elas se juntavam com outras mulheres, iam lá e pegavam o crédito e depois pagavam. E isso resultou que em 2006 eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz. E também o Muhammad, a gente está falando aqui sobre negócios de impacto sociais, e todo o conceito de negócios de impacto sociais foi esse cara que criou, o Yunus. Foi ele que criou uma ideologia e falou, olha só, não é uma ONG, porque não depende de pessoas dando dinheiro. Eu também estou objetivando lucro. Mas o lucro, na verdade, ele é um combustível para o meu negócio, para eu impactar cada vez mais pessoas, lembrando da escalabilidade que eu falei ali atrás. Então, ele falou, olha só, para o mundo naquele momento, não sou só eu que consigo fazer um negócio de impacto social. Todo mundo, se quiser, pode fazer. Foi o que ele falou, por uma Bangladesh 100% livre da pobreza. E é isso que ele quer. Pode passar, por favor. Agora, uns dados assim, ele faz um microcrédito produtivo orientado, justamente por isso, ele vai olhando com as pessoas o que eles querem, quanto eles precisam, mas não necessariamente precisa de uma comprovação, sem exigência de comprovante. Agentes locais visitam potenciais clientes e encaminham para grupos de crédito. Ou seja, não é só... Essa também é uma forma de... Tem um pessoal da publicidade, né? Pessoal... Então, foi uma sacada também muito interessante, porque às vezes ela é mãe de família, é pobre, ela quer fazer isso, mas ela não sabe, ou às vezes ela tem medo de chegar àquele banco. Eu vou direcionar os meus agentes para ir na casa dela, falei, olha só, a Grameen Bank, ela pode fazer isso, você não precisa comprovar renda e tal. e vai fazer com que estimule ela a pegar outras pessoas e virem ao meu banco. Então, juros muito menores do que as IOTAs, eu já falei, e presença nas zonas rurais e ausência de contratos. Ou seja, também é um lugar de Bangladesh que ele foi muito, porque essas pessoas não saberiam muito o que estaria acontecendo num lugar mais centralizado de Bangladesh. Pode passar, por favor. Então, empréstimo com mais de... ele fez empréstimo com mais de 11 bilhões, bilhões de dólares, né? Eu não estou enxergando direito. Para mais de 8 milhões de empreendedores. Gente, isso é um número que eu nem consigo botar na minha cabeça. 11 bilhões de dólares, 8 milhões de microempreendedores. Olha quantas pessoas ele impactou, o grupo impactou. Então é muita gente. Ele não fez isso para resolver o problema do bairro, em um bairro de Bangladesh. Ele fez isso para resolver o problema de todas as pessoas que passavam por isso em Bangladesh. Inspirou a criação de um setor de microfinanças, tendo um modelo replicado internacionalmente. Olha a escalabilidade. Porque esse problema não acontece só em Bangladesh. E, como eu falei, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 2006. Então, foi uma coisa que foi reconhecida mundialmente. E esse foi o momento que toda a ideologia de negócios de impacto sociais deu uma impulsionada. E o que hoje a gente vê que está acontecendo no Brasil também, foi também por causa do Mohamed Yunus. Pode passar. Então... Eu vou falar um segundo exemplo, que é no setor da educação. Pode passar. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa em milhares de problemas que existem. E a gente imagina, duas pessoas não conseguem aprender da mesma forma. Tem gente que aprende mais com texto, tem gente que aprende mais com vídeo, outros com jogos. Eu, por exemplo, gosto de fazer resumo, eu aprendo dessa forma. Pode passar. E, ao mesmo tempo, os modelos atuais de ensino continuam os mesmos. O mundo atual pede diversas competências que não pediam antes, como empreendedorismo, criatividade, capacidade de resolução de problema. Só que o método de ensino é o mesmo. A gente está aprendendo como nossos avós aprenderam e assim por diante. E só para ter uma ideia, 49% dos jovens não conclui o ensino médio na idade certa. O que vocês acham que isso acontece? Alguém? Muitos precisam parar de estudar para começar a trabalhar. E alguns simplesmente abandonam a escola porque acham que a escola é uma coisa desinteressante. Não tem nada conectado com a sua realidade. A tecnologia que eles têm acesso, em lan house, casa de amigos, eles não conseguem ver no método de ensino. E as escolas não estão preparando de uma forma satisfatória. Quando a gente fala em escolas, em geral, a gente pensa muito em escola pública, que não está preparando tão bem como deveria para o Enem. E hoje, como todos sabem, o Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior. E, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade, porque o governo já começou a perceber que o método de ensino está ultrapassado, que não está conectado, e ele começou a investir em tecnologia na educação. Ainda não tem investimento a nível Brasil, mas algumas secretarias municipais e estaduais já estão começando a investir. Só que aí surgem outros problemas. Como fazer um professor que sempre deu um método de ensino mudar completamente o método de ensino e começar a usar tecnologia dentro da sala de aula? Como fazer as aulas se tornar algo mais dinâmico? Como elaborar plataformas que realmente sejam educativas? Como solucionar todos esses problemas que eu falei? Alguém tem alguma ideia, uma sugestão? Então, a gente vai conhecer um caso de um negócio de impacto social que já está fazendo tudo isso. E é aqui no Brasil. Conheça a Geek. Ela é uma startup de educação e ela foi criada há aproximadamente 2 anos. Muita gente tem muito potencial e acaba não conseguindo desenvolver esse potencial porque não tem oportunidade de se desenvolver. São 6 milhões e meio de pessoas que se inscrevem no Enem todo ano. A grande maioria de escolas públicas que não tem condições de ter uma educação digna, de qualidade que realmente prepare essas pessoas para o próximo passo, que é entrar na faculdade. O Enem é a grande porta para as faculdades públicas. Na Geek, a gente parte do princípio que duas pessoas não aprendem da mesma forma. Só que hoje o sistema de ensino, ele é igual para todo mundo. Mas você imagina o desafio que é você criar um produto que, primeiro, consiga entender como cada pessoa aprende melhor. Comecei a pesquisar tudo que tinha por aí de educação e tecnologia e eu me apaixonei pelo conceito de ensino adaptativo. Tem pessoas que aprendem melhor com vídeo, tem pessoas que aprendem melhor com texto, tem pessoas que aprendem melhor com áudio, tem pessoas que aprendem melhor com resumo, enfim, diferentes formas. O que a gente faz é descobrir o que funciona melhor para cada pessoa. O que a gente fez foi estudar muito a fundo um negócio chamado teoria de resposta ao item. E o que ela possibilita é que você faça uma prova diferente da minha, mas que a nossa nota seja comparável. Eu posso pegar a última prova do Enem e pegar as questões do meu simulado, colocar elas numa mesma régua, porque se eu conseguir fazer isso, eu vou saber quanto é que o aluno tiraria no Enem hoje com o que ele sabe. E foi isso que a gente fez. Eu consigo dizer quanto é que ele tiraria na prova. Com essa nota, ele consegue ver que faculdades que ele entra ou não pelas notas de corte. E terceiro, a gente mostra para ele, para conseguir entrar na faculdade que ele quer, dentro da matriz do Enem, o que ele tem que estudar. E o segundo produto é a plataforma adaptativa, que faz o seguinte: é nela que o aluno estuda, é nela que tem as aulas, é nela que tem os vídeos. E ela conversa com o diagnóstico. Então, uma vez que eu tenho o diagnóstico de uma pessoa, eu consigo então personalizar o conteúdo para cada pessoa, e a gente sabe que no final das contas quem mais precisa são os alunos que estão na rede pública. O que a gente se propõe a resolver é oferecer a melhor educação possível, da mais alta qualidade, para todo mundo, independente da classe social, condição econômica ou geografia. Na verdade, eu me envolvi com educação faz muito tempo. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com consultoria de empresas e estudar alguma coisa que tivesse mais a ver com o que eu queria. Eu fui para Stanford, fiz um mestrado em educação e fui fazer um MBA também. Trabalhei quase 10 anos no mercado financeiro. Eu fui vice-presidente de dois bancos estrangeiros, um deles é o Credit Suisse, o outro se chama Goldman Sachs. Num ambiente que era muito competitivo, muito exigente e onde a única forma de medir a performance ou o resultado de alguém é o resultado financeiro. Optei por seguir um outro caminho. Queria fazer uma provocação para vocês que estão nesse momento de pensar qual a carreira, qual o desafio que vocês querem seguir, de perceber a oportunidade que existe hoje no Brasil no mercado de educação. Tem muita coisa para ser feita, tem muita oportunidade, tem muito retorno, tanto financeiro como pessoal, para ser conquistado nesse espaço. Então, se você sente isso dentro de você, eu queria propor o desafio de você seguir essa carreira, segue atrás dos teus sonhos, vá atrás daquilo que você acredita, porque você vai estar fazendo uma diferença enorme na vida de muita gente no Brasil. Qual a sua escolha para melhorar a educação no Brasil? Então, qual é a sua escolha para melhorar a educação no Brasil? Eu gosto muito desse caso, primeiro, porque ele foi vice-presidente de dois bancos e, ainda assim, ele largou meio que uma carreira estável e foi empreender, que é uma coisa super arriscada, que nem sempre tem um retorno financeiro tão bom. E ele foi fazer alguma coisa. Ele viu tantos problemas no Brasil, na educação, e ele resolveu fazer algo. Ele resolveu mudar isso. Pode passar. E ele criou a primeira plataforma de ensino adaptativo do Brasil. Já existe plataforma fora, mas aqui no Brasil foi a primeira, e ainda assim a dele está. Essa plataforma está entre as melhores do mundo. E essa plataforma consegue identificar as necessidades, o perfil de cada aluno, qual é o método que esse aluno aprende melhor, e consegue traçar um plano de estudo para esse aluno. E é legal também que os diretores e professores conseguem fazer o acompanhamento do desempenho da turma ou do aluno na plataforma. Pode passar. Alguns resultados. Como eu falei, ela tem cerca de 2 anos só de funcionamento. E ela cresceu de uma forma absurda. Ela cresceu 10 vezes. Hoje ela tem cerca de 70 funcionários. E em 2 anos ela já conseguiu impactar 2,4 milhões de alunos. É muita coisa. E desses alunos, 90% é de escola pública. Então, o impacto foi imenso na vida desses estudantes. E ela já tem parceria com 11 secretarias estaduais de educação. E eles aderiram ao projeto Geek Games. Eu não sei se alguém aqui ficou sabendo. Eles fizeram até uma parceria com o G1, com a Globo. E nesse projeto, eles abriram a plataforma deles online. Era um desafio do Enem. Todos os alunos podiam estudar, se preparar para o Enem através da plataforma deles. E, apesar de ter apenas 2 anos, eles já conseguiram a certificação do INEP e o MEC. É uma coisa muito importante, uma coisa difícil de conseguir. E eles, com 2 anos de funcionamento, conseguiram. Acho que uma das coisas mais interessantes da Geek, na verdade, foi a estratégia deles de obtenção de lucro. Porque todo mundo sabe... Se eu perguntar aqui agora, gente, vamos fazer um negócio de pacto social na área de educação e vamos vender para o governo. Levanta a mão, quem acha que vai ser fácil? Alguém? Não sei. Mais um segundo para ver se... Não é fácil. Então, o que eles fizeram foi, do produto deles... Eles vendiam para colégios particulares e a cada 2 alunos daquele colégio que comprassem, que obtinham o produto deles, 1 aluno da escola pública ganhava de graça. Então, essa foi a estratégia deles. Tanto de obter lucro, porque ninguém vive de luz, né? Seria legal se fosse, eu como bióloga, né? Ia ser bem legal, mas não vive. Então, o que acontece? Eles fizeram isso para poder não só obter lucro, mas como ser reconhecido no mercado. E depois de algum tempo teve esse resultado que a gente vê, ser certificado pelo MEC com a plataforma de ensino adaptativo. E isso é muito interessante de se pensar. E também é uma coisa que a gente pode entrar agora, se vocês estiverem revoltados com o curso de vocês, eu quero trocar, quero fazer o Enem de novo, dá para fazer o Geek Games agora, o cadastro hoje, e ver como é que você estaria na prova do Enem. Então isso que é muito interessante. Realmente, assim, dá até vontade de falar mais até, né? A gente vai encaixando dentro dessa parte de educação. É uma área, assim, que a gente se apega muito fácil, né? Porque todos nós passamos pelo processo de educação. E, engraçado, eu me formei, eu fiz o ensino médio e parte do fundamental numa escola particular de baixo nível. Então, assim... eu sei o quanto não só as escolas públicas sofrem com a questão do ensino de baixa qualidade. Então, essas iniciativas surgem do coração de pessoas que querem realmente causar um impacto. Pode passar. Então, assim, falando sobre o impacto que nasce dentro da gente primeiro, eu quero trazer a ideia para vocês aqui sobre a habitação. Eu falo sobre partir de dentro porque eu estudo arquitetura, tenho o sonho de trabalhar com urbanismo de favelas e já tenho trabalhado um pouco nessa área, vejo um pouco do que eu vou falar aqui, questão da precariedade na habitação. Então, assim, é uma coisa que está nascendo dentro de mim e futuramente, quem sabe, a gente monta um negócio social. 5 milhões e 400 mil, mais aproximadamente, de famílias do Brasil sofrem com uma habitação precária. E quando eu digo precária, eu digo precária. E daí para baixo. Casa feita toda de madeira, de papelão. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver. Alguém aqui já presenciou esse tipo de cena, assim? Alguém aqui já? A maioria que mora aqui, né? A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei para a Thaís, eu falei, cara, que casas bonitas. Eu gosto muito de reparar na arquitetura local. E eu gostei muito daqui. Vi realmente que são casas muito, muito bonitas. Então, assim, essa realidade, lá no Rio você vê. Em Nova Iguaçu, onde eu moro, você vê muito. E é complicado, cara. Quando você entra... Às vezes, o cheiro do lugar já te demonstra um problema muito sério, que é a questão de insalubridade. A insalubridade ela é a maior causadora de doenças, uma das maiores causadoras de doenças dentro das comunidades, que causam doenças como leptospirose, dengue, diarreia, muitas outras doenças que são causadas por causa da falta de saneamento básico. E isso é atendimento das necessidades básicas do ser humano, que foi o que a gente começou falando aqui, a questão da pobreza. Né? O que acontece é que esse problema da insalubridade poderia ser solucionado em pelo menos 45% das moradias com pequenas reformas. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque o problema das pequenas reformas é que a maioria das famílias não tem acesso a crédito. Porque foi o que a Jéssica falou aqui no início. Como que você comprova crédito? Como que você comprova renda morando assim? Essas pessoas não têm CEP. Elas não têm endereço. De fato, assim, um endereço como a maioria de vocês tem. Um endereço oficial. Elas têm, sei lá, mora na esquina do barzinho, embaixo da pensão da Dona Benta. A maioria é assim. E o que acontece é que, por essas pessoas não terem como comprovar renda, elas não têm acesso a crédito, elas não podem parcelar um material, elas não podem parcelar um atendimento, um projeto de qualidade. E o que acaba acontecendo é que essas pessoas elas não têm como realizar essas pequenas reformas que solucionariam esse problema de insalubridade. E que é básico. Você fala, não vai solucionar a casa toda. Cara, primeiro que se você fizer de pouco em pouco, você vai conseguir solucionar a casa toda. E segundo, que se você consegue deixar a pessoa saudável e viva, ela tem como fazer coisas, ela tem como trabalhar, ela tem como se manter bem para poder cuidar da casa e depois ela conseguir fazer crescer um pouco mais. Isso é um fato. Então, é claro que a maioria dos negócios de impacto social, você vai dentro de um problema muito grande, dentro de uma área grande, você vai escolher um problema e você vai focar nele. Então, dentro de habitação, a gente vai conhecer um modelo de negócio que focou nesse problema da insalubridade. Né? Então, eu faço a pergunta para vocês. Como solucionar esse problema ou parte dele? Vocês ficaram bem quietinhos desde o início. Né? Daqui a pouco vocês vão acabar encostando aí e dormindo, porque aqui está bem confortável. Alguém quer sugerir? A dica foi dada. Pequenas reformas. O problema é falta de crédito. Alguém sugere alguma coisa? Depois de dois exemplos? Podem participar, gente. Não sintam-se acanhados. Vocês não têm, sei lá, 50 pessoas olhando para vocês. Ninguém vai sugerir nada? Vocês vão me deixar sair daqui frustrado? Tô brincando, gente. Já tá ficando vermelho já, gente. Melhor assistir. Já. Tô brincando, tá? Não vou sair frustrado daqui. Agradeço muito a presença de vocês, então não vou reclamar da participação, claro. Até porque vocês devem estar cansados aí das outras palestras que estão acontecendo. Mas a solução que a gente traz é o programa Vivenda. Então a gente vai passar o vídeo do Vivenda. Para você fazer alguma coisa acontecer, você tem que fazer. Não adianta ficar planejando. E aí a gente fez esse piloto, né? Esse protótipo do que seriam as reformas. E é impressionante. Começou, é o mercado que te ensina como isso funciona. Detalhamos todo o modelo financeiro da operação, quantas pessoas precisam, qual que é a capacidade de cada um, quanto custa, quantas reformas a gente precisa fazer por mês para o negócio parar de pé. E, uma vez essa missão feita, que durou o segundo semestre de 2013 inteiro, quase, também na conversa com financiadores, investidores e tudo mais, nesse início de 2014, a Vivenda efetivamente começou suas operações com uma lógica qual é? É essa empresa que vende reformas cujo o objetivo final é melhorar a saúde e a qualidade de vida do morador, né? Ou seja, são reformas com grande impacto social, mas que são reformas de baixa complexidade, são reformas simples, ligadas a esses kits. Com base nisso, nós montamos a Vivenda com essa proposta de fazer reforma, melhorar qualitativamente a casa do morador, né? Um foco específico na questão da saúde, de forma a aprimorar a saúde do morador, a qualidade de vida do morador. Reformas de baixa complexidade, que tem que ser reformas baratas, que é o quanto o nosso público pode pagar. Então as reformas são pautadas nisso, é o kit banheiro, kit antiumidade, o kit revestimento e o kit ventilação e iluminação. E o nosso foco, obviamente, é a população da base da pirâmide. Hoje a Vivenda entrega esse pacote completo de parcelamento da obra em até 12 vezes, com assistência técnica de um arquiteto e com a mão de obra que é toda nossa. Então, para o morador final, a gente está atendendo praticamente todas as demandas que a gente ouviu quando a gente começou a planejar lá atrás. Bom, gente, para vocês entenderem um pouco mais o que a Vivenda faz, a gente vai mostrar um vídeo de uma primeira reforma que a gente fez para ficar mais claro do que a gente está falando, as formas de impacto, como que isso foi costurado. Meu nome é Ana Virgínia Agostinho, tenho 33 anos e moro aqui 33 anos. Meu banheiro, como não tinha reboco, chão é grosso, estava abrindo buraco no chão. Tanta água caiu, você começou a abrir o buraco. Tinha minhoca, tinha dia que eu acordava, tinha piolho de cobra no banheiro, que é úmido, né? O problema era chegar no depósito e fazer um crediário, porque quem trabalha é só meu marido. Tá desempregado, como é que você vai fazer um crediário? Aí foi quando apareceu vocês, né? Apareceu o Will, trouxe vocês aqui em casa. Aí eu falei, ah, o Will combinou comigo, falando, eles vão arrumar a casa. Aí parcela pra você, do certinho já vai chegar com o material e com o pedreiro, né? Então eu achei mais fácil pra mim. E o valor também que eu vou pagar também achei fácil. Cabe no bolso, tá entendendo? Porque sempre foi assim, o pedreiro veio, marcou e a gente comprava material, né? Vocês não. Desenhou o banheiro, desenhou a casa, tudo, né? Certinho pra gente poder saber como é que vai sair, como vai ser. Sai mais barato e não vai gastar material. Porque eu já tive experiência com o pedreiro que deixava bolo de cimento no chão. Quando fez aqui em cima aqui, deixava bolo de cimento, depois tinha que quebrar tudo. Entendeu? Bloco, sobrou tanto material e vocês vão comparar a quantidade, né? João, me mostra seu banheiro. Pode vir. Isso é um banheiro novo. E aí, gostou? Gostei. Maravilha. Melhorou bastante. Deu mais claridade na casa também, que a casa era escura. O cheiro, aquele cheiro que tinha no banheiro sumiu. Lava, pronto, acabou. Joga o produtinho, né? Tá cheirosa a casa, até tinha de limpeza. Gabriel tinha medo de usar o banheiro, porque era muito escuro. Aí nós mandava descer pra tomar banho e tinha medo. Que tinha ninguém aqui embaixo. Agora ele vem sozinho tomar banho. Nunca veio na minha cabeça como que ia ser, como que ia ficar. Igual eu falei, pra mim ia ser simples. Só o reboco na parede, só o reboco e o piso no chão. Eu achei ótimo o banheiro. Eu não imaginei que ia ficar assim. Bom, agora que vocês viram o vídeo da Ana, que vocês viram que é possível, sem ter recursos, mas com uma boa ideia na cabeça e uma câmera na mão, que é possível fazer um negócio, que o fundamental é apenas dar o primeiro passo, fica aqui minha pergunta: qual que é o primeiro passo que você vai dar para montar um negócio que vai transformar o país? Cara, assim, sensacional. Toda vez que eu assisto esse vídeo, eu fico completamente impactado. Primeiro que, por se tratar da área de habitação, já me toca bastante. E o Fernando Assad, que é esse cara aí, foi um cara que me motivou bastante. Assim, a gente conversou para conhecer um pouco mais sobre o negócio com que ele trabalha. E ele é um cara sensacional. Quando você vai falar com ele, a humildade dele, então você vê que a intenção dele é completamente ligada ao impacto. A intenção dele é essa. Então, assim, a paixão, aquilo que eu falei, que nasce de dentro, né? E o que acontece é que o Vivenda ele vem trazendo uma proposta, foi como o Fernando disse. Na verdade, no vídeo dá para a gente já entender bastante da proposta do programa, então não vou nem levar muito tempo com isso. Mas trazer o que é, né? São kits de reformas, são reformas, como ele disse, de baixa complexidade, até para eles conseguirem atingir essa questão do baixo custo e do tempo que tem que ser curto, porque se você vai fazer uma reforma com os moradores dentro da casa, não sei quantos de vocês já sofreram isso, de reformas dentro da sua casa enquanto você está morando nela, é horrível você dividir a casa com reforma. Então, você precisa fazer isso em pouco tempo. Então, são kits de reformas, mas a montagem ela é fácil, ela é rápida e feita por profissionais. Ela diminui o nível de insalubridade, como eu disse, e as moradias aumenta também a qualidade estética da casa. Vocês viram aqui, eu ouvi o pessoal comentando aqui, ficou bonito o banheiro e tal, chuveiro Lorenzetti. E realmente, a qualidade que eles deixam é alta, cara. Tem que ser, né, dentro do que foi pago. Mas a qualidade que vocês puderam ver, não é qualquer coisa. Ela falou, pô, pensei que só iam, sei lá, deixar no embolso mesmo e já era. Não, eles fizeram todo o trabalho, sabe? Fizeram um trabalho completo. Ela falou, deixou a casa mais iluminada. O João, cara, esse moleque me inspira. O sorriso dele, vocês viram aqui. O garoto nunca teve um banheiro de verdade. Ela mora há 33 anos ali naquela comunidade. E talvez ela tenha morado naquela situação desde pequena. E talvez ela também não tenha tido um banheiro, de fato, um banheiro bom, desde que ela era nova. Então, assim, para o João foi uma coisa nova. Ele tinha medo de chegar e tomar um banho, e aí, de repente, agora ele tem um banheiro lindo, maravilhoso para ele. Cara, para a gente pode parecer tão bobo um banheiro, mas para ele significa tudo. O banheiro onde tem esgoto e um banheiro que não é bem tratado, que não é feito da maneira correta, né? O esgoto muitas vezes fica exposto e causa muitas doenças. Né? Então, o valor dessas pequenas reformas varia de R$ 1.500 a R$ 4.000 e é parcelado até 12 vezes. Então, a questão do acesso a crédito, a dificuldade de acesso a crédito, né, é resolvida a partir desse momento, onde a própria empresa se torna o mediador, porque ela consegue acesso a crédito para a pessoa que ela está atendendo. Então, quando eu estava conversando com o Fernando, ele disse que, por enquanto, eles mesmos estão fazendo esse trabalho, né? Essa parte administrativa é toda com eles mesmos. Todo o processo é junto com eles, é dentro da empresa. E a oferta deles é o pacote completo, né? Então, a questão a problemática de ter que fazer a reforma com pedreiros, muitas vezes, da própria comunidade, né? Que acabam, por não ter conhecimento, não ter planejamento, então acabam gastando muito mais do que deveriam. Então, eles têm todo o processo, né? O projeto técnico, o orçamento e a execução, que é rápida e feita por profissionais. Então, vamos falar um pouco de resultados, né? Eles começaram no início de 2014 e de lá para cá eles já atingiram mais de 40 famílias, já conseguiram impactar mais de 40 famílias. Eles hoje atuam dentro de uma comunidade. Então, do começo do ano para cá, atingiram mais de 40 famílias. Isso é muita coisa. Pode parecer pouco, mas não é. Dentro de habitação, de construção, isso que é uma área difícil, complicada, de arrumar material, de mão de obra. Então, eles estão conseguindo atingir bastante. E, desde o início, eles têm recebido investimentos, alguns investimentos externos. Com certeza, para iniciar, foi o que o Fernando falou, eles precisaram fazer todo o detalhamento, o planejamento, quantas reformas eles precisariam fazer para poder se sustentar. De lá para cá, eles receberam investimento externo para poder começar e agora eles já conseguem se autossustentar. Então, você vê o potencial que eles têm de escala. Eles têm um problema que não é especificamente de uma comunidade, mas dentro de uma comunidade já tem muitos problemas que eles estão resolvendo. Então, eles já estão conseguindo crescer dentro de uma comunidade e, segundo os planos que o Fernando falou, eles querem crescer ainda muito mais para as comunidades. Eles atuam hoje em São Paulo, como disse, e futuramente chegar aos estados. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não? Beleza. Deu para entender, gente? Deu para entender? Beleza, sim. Então, como a gente havia falado no começo, essa pergunta já tem resposta, mas o que, que esses casos têm em comum? Então, pode passar, por favor. Todos eles são negócios de impacto sociais, mas para você ser um negócio de impacto social, você tem que ter as suas características da sua empresa. Então, a primeira coisa que o principal de tudo é você ter o foco na baixa renda. A sua empresa, ela é feita desde o começo, desde o primeiro dia de conversa sobre o que, que você vai fazer. Você tem que focar, direcionar todas as suas forças para resolver um problema ou alguns problemas da população de baixa renda. Essa solução para os problemas, ela não pode ser, como a gente disse, um projeto paralelo da empresa. Na verdade, ela faz parte da missão. Intencional, né? Faz parte da intencionalidade da empresa. Então, está agregado à missão, ao coração da empresa. Não é um projeto paralelo. O impacto social é o foco da empresa. Ela tem potencial de escala. O objetivo não é atingir 5, 10 pessoas, é centenas, milhares e milhões. E, se possível, no mundo todo, não só no Brasil. E é uma coisa replicável. Eu posso ter uma empresa aqui resolvendo esse problema aqui no Brasil e essa mesma empresa nascer nos Estados Unidos resolvendo os problemas parecidos com o que tem aqui no Brasil. Elas precisam ser rentáveis, porque, antes de mais nada, a gente está falando de uma empresa. Então, ela precisa usar o seu lucro, seja para reinvestir, seja para pagar funcionários, pagar os sócios. Ela precisa ser rentável para que cada vez mais ela consiga impactar mais pessoas. Eles usam lucro não só para benefício da empresa crescer, mas o lucro é um combustível para impactar cada vez mais pessoas. Como a Karen falou, não são 5, não são 10 pessoas, mas milhares e milhões de pessoas que passam por aquele problema. Como eu disse, né? não é um projeto paralelo. Aquilo que eu disse, né? Nasce do coração, faz parte, é o cerne da empresa, né? Faz parte da atividade principal. Então, como a gente explicou até agora, o produto ou serviço oferecido para essa população de baixa renda é a própria solução, entendeu? Então, eles basicamente vendem a baixo custo a solução para os problemas dessa comunidade. Distribuição não de dividendo. Por quê? O Yunus, que foi o do caso do Grameen Bank, ele criou o conceito de negócio de impacto social. Só que, para ele, não tem distribuição de dividendo. Os sócios vão ter o dinheiro que investiram na empresa de volta, mas o lucro não. O lucro vai ser reinvestido na empresa. Só que outros especialistas já concordam que pode, sim, distribuir o lucro entre os sócios. Então, o negócio de impacto social, quem vai decidir se vai distribuir o lucro ou não são os sócios. Não tem nada que não permita que haja distribuição de lucro. Pode passar. Mas aí a grande pergunta, mas por que negócios, né? Pode passar. Foi como a gente havia falado, que foi o que o Sam Goldman fala, que é o fundador da Delight, que é uma empresa que faz um produto para substituir o querosene. Ele falou, nós poderíamos fazer como uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, em 100 anos, mas como queríamos fazer em 10, acreditamos que era necessário o lucro como combustível. É a forma de crescer. Em nenhum momento aqui a gente está falando para não é um discurso não tenha ONG, não tenha projeto social. Não é isso. Tenham ONGs, tenham projetos sociais. Eles são legais, mas o negócio de impactos sociais é uma alternativa que está vindo com força. A gente já fala, é um campo em construção e que é uma forma de você atingir muito mais pessoas, porque você tem, o que a gente vai falar ali, você tem uma certa autonomia do seu dinheiro investir da forma que você quer para impactar cada vez mais pessoas. Então, foi o que eu já havia falado. Mais algumas características. Foi o que eu falei, autonomia. Em uma ONG, eu recebo dinheiro de pessoas que estão a fim de botar dinheiro na minha ONG para poder fazer o meu projeto. Então, vai de acordo já que ele está dando dinheiro, também é de interesse dele ver de alguma forma o seu dinheiro aplicado naquilo ou naquilo outro. Então, você tira um pouco a autonomia daquelas pessoas que têm vontade de atingir aquele potencial. Mas com o negócio de impactos sociais, não. Porque aqui não são pessoas que doam dinheiro, são pessoas que investem dinheiro. Então, esses investidores, eles vão ter o seu dinheiro retornado. Ou eles vão ter uma parcela daquela empresa que vai retornar um lucro para eles. Mas, mesmo assim, eu, como dona do negócio de impacto social, eu tenho autonomia para decidir o que, que eu vou direcionar os meus lucros, os meus rendimentos, o que, que eu vou direcionar para que eu atinja mais e mais pessoas. Para quê? Para atingir um potencial de escala cada vez maior. Ah, Jéssica, vocês estão falando toda hora aqui. Potencial de escala, escalabilidade, não sei o quê. Mas isso é um fator muito importante, porque o problema da população de baixa renda não acontece com poucas pessoas. Essas pessoas estão na base da pirâmide. Elas estão na porção mais larga na pirâmide. Então, a ideia do negócio de impactos sociais é que essa pirâmide se torne um losango. E que essas pessoas que estavam aqui na parte larga, que eram pobres, agora elas possam estar no meio. Mais pessoas no meio. Pessoas que conseguem comprar mais coisas em benefício, no sentido de você conseguir ir no médico, de você conseguir ter uma educação de qualidade, você conseguir ter uma área, uma habitação decente. Esse é o mínimo que a gente quer. Então, para isso, a gente precisa criar um produto ou um serviço que tenha um feedback direto com o cliente, porque não adianta nada, eu estou criando um produto agora. Pô, vamos criar um produto agora, mas será que ele tá resolvendo o problema? Então, por isso que o empreendedor, ele tem que sair do escritório dele, tem que sair da sala dele e ir lá conversar com quem vai comprar, quem está passando pelo problema. Porque, muitas vezes, ele não pode entende todas as características que aquele problema pode vir. Enquanto ele vai conversar com o cliente, ele vai ver que, às vezes, esse problema não pode ser resolvido dessa forma que ele está propondo agora, mas de uma outra forma que vai ser muito melhor para ele, para o cliente, para a empresa. Então, essas características são muito importantes. Na verdade, sim. Voltei rapidinho. Para ele alcançar a autonomia, ele precisa ter potencial de escala. Né? Ele precisa ter essa força para crescimento. E para ele alcançar o potencial de escala, para ele conseguir atingir um número grande de pessoas, ele precisa de feedback de clientes, ele precisa saber interagir com os clientes, com aquela comunidade onde ele está inserindo esse produto ou serviço, para que ele saiba se realmente aquilo ali está assistindo da maneira necessária aquela comunidade e ele está conseguindo crescer ali dentro daquela comunidade. Então, dentro de mais características, a gente tem que pensar em certas coisas. Primeiro, a minha empresa, que é um negócio de impacto social, ela não pode ter um produto ou um serviço muito caro. Foi o que a gente falou aqui diversas vezes. O produto final, o serviço final não pode ser caro, porque as pessoas que vão comprar, elas não têm dinheiro suficiente para pagar uma coisa muito cara, mesmo que elas queiram. Então, eu tenho que diminuir os custos de transação. O que é diminuir os custos de transação? É você... Eu vou criar uma tecnologia, no caso aqui, uma tecnologia que vai avaliar a forma que você aprende. Mas essa tecnologia que ele vai investir não pode ser muito cara. Porque senão, depois quando ele vai vender, o preço final vai ter que ser muito caro. Muito caro, veja bem, pode até não ser muito caro para a gente, mas para essas pessoas é muito caro. Então, ou se for um serviço, a forma de entrega, não pode ser uma forma de entrega, literalmente, que eu vou entregar o produto lá na casa do cliente, que é muito caro, porque senão eu vou ter que também aumentar o valor do serviço ou do produto. Negócios de impactos sociais reduzem as condições de vulnerabilidade. Para mim, o melhor exemplo para explicar isso é o seguinte. Hoje, se tiver uma enchente... Aqui em Friburgo, hoje, chove, tem uma enchente. Todo mundo sabe que já é tenso, todo mundo fica tenso, né, com isso, choveu. Eu sei que eu estudo na UERJ, do lado do Maracanã, e lá, como vocês sabem, enche muito, já fiquei ilhada dentro da UERJ, então é uma coisa que me deixa tensa. E se agora, a mesma chuva que deu aqui, dá no Neblon, quem você acha que vai se recuperar primeiro? Friburgo, ou UERJ, ou Leblon? É o Leblon. Primeiro que ele não vai encher. Então, Aí já começa, ele não vai encher, então o caso já cai por terra. Mas se ele enchesse, as pessoas lá têm condição de pagar engenheiros, arquitetos ou várias pessoas de vários profissionais para ajeitar as suas casas. Enquanto que, tanto aqui quanto... Não é reduzir ninguém, gente. É só... são classes sociais diferentes e que aqui vai demorar um pouco mais para se recuperar. Então, você imagina, aqui, que é um lugar super bonito, eu já andei pela... super bonito, super bem, assim, eu vi, bem planejado. Agora, você imagina uma favela. Quanto tempo ela vai demorar para se recuperar? Vai demorar mais. Porque se aqui a gente vai demorar um pouco mais, imagina na população de baixa renda. Para as pessoas conseguirem chegar lá para conseguir consertar. Então, esse tipo de negócio de impacto social é para você reduzir essas condições. Eles tenham um empoderamento dessas pessoas para que elas consigam atingir o que a gente acha que é básico. Outra coisa, ampliam a possibilidade de aumento de renda. Seja na Grameen Bank, que aquelas pessoas, aquelas mulheres, elas não tinham acesso a crédito para investir nos seus microempreendimentos. Mas agora, com o Grameen Bank, elas têm. Então, elas vão poder aumentar a receita da casa dela, o quanto ela ganha. Ela vai poder botar dinheiro mais para comida, ou para educação, ou para saúde, o que ela não teria antes. No caso da Geek, que é uma página de educação, você vê a longo prazo, mas você vê. Porque imagina, ele dá possibilidade para pessoas, principalmente não só de colégios particulares de baixa qualidade, como escola pública, que vão ajudar eles a ser inseridos numa faculdade. E depois de 4 ou 5 anos, eles vão ter uma profissão. Então, eles vão aumentar de renda. Eles promovem oportunidades de desenvolvimento. Desenvolvimento daquelas pessoas que não teriam aquela possibilidade. Tudo que a gente fala é o empoderamento de pessoas que não teriam aquela possibilidade se não fosse um negócio. Ou então teriam, mas demorar muito mais. Porque acabou de passar a eleição, não estou falando que foi bom ou foi ruim, não. Mas um exemplo, se o governo fosse perfeito, se não tivesse corrupção, se não tivesse tudo isso que a gente ouve todo dia, toda hora, vocês acham que o Brasil conseguiria consertar a vida ou melhorar a vida de todas as pessoas que moram no Brasil? Quantas pessoas hoje tem no Brasil? Não, nunca lembro o número, sei lá, bilhões, uns quase 200 bilhões. É muita gente. Isso sem contar as pessoas que não foram... a gente não sabe que são registradas. Então, mesmo nesse caso hipotético, se fosse tudo perfeito, não ia dar. Então, aqui a mensagem é... O governo, ele ajuda, pode ajudar, pode. Mas os negócios de impacto sociais, eles estão vindo para complementar. Porque é muita gente. Tem o negócio de impacto social na área da educação, na área da saúde, e que não querem que deixem as crianças, que façam as crianças deixarem de ir para a escola. Não. É para que ajude essas crianças que estão indo para a escola a terem uma formação melhor. Fortalecem a cidadania e os direitos individuais. Esse é o básico. Porque lá atrás a gente falou que essas pessoas, elas são privadas dos direitos básicos. E isso, a gente promovendo isso com o nosso negócio de impacto social, é fazer de nós melhores cidadãos. Ninguém de letras, ninguém, né? Né? Valeu. Então, fica melhores, né? Melhora o direito individual de cada pessoa. Porque aqui a gente pode ter nossos problemas, podemos, mas a gente tem uma condição básica de viver e até boa, até confortável. Mas e essas pessoas? Quem a gente está esperando uma situação maravilhosa? Não, a gente tem que começar a pensar também nisso. A gente pode mudar a realidade de várias pessoas. Pode passar. Novos negócios exigem uma nova mentalidade, né, gente? Então, assim, a gente está trazendo um conceito completamente novo. Trazendo, a gente, na verdade, meio que bombardeia, né, um pouco de quantidade muito grande de conteúdo, mas é porque a gente quer que você, que pelo menos uma pessoa saia daqui com um conteúdo bem absorvido, que pelo menos uma pessoa, se todos vocês saírem daqui com um conteúdo bem absorvido, a gente vai ficar muito mais satisfeito. Então, a gente traz essa proposta para vocês, não para que simplesmente a gente mostre para vocês alguma coisa nova e que vocês saiam daqui sem qualquer motivação a nada. ou ah, ouvi uma palestra interessante lá do cara, ou não interessante, foi chato pra caraca. E, na verdade, o que a gente quer de vocês é que vocês comecem a pensar de uma outra forma. E a realidade é que esse campo de negócios sociais é um campo novo. E como qualquer campo em construção, ele tem uma gama de possibilidades e de ofertas. Ele não está nem embaixo da caixa. Como qualquer outro campo em formação, ele tem várias oportunidades. Oportunidades para você, para mim, para todos nós. E por quê? Da onde vem essa oportunidade? Por que para nós essa oportunidade? Rapidinho, só fazer um comentário. Tem como voltar? Voltar mais uma? Essa foto aqui é muito interessante. Imagina, vocês olhando só para o lado esquerdo, né? Esquerdo de vocês. Olhando só para ele, vocês imaginam uma pessoa, um profissional que tenha um sucesso... Caraca! Tenha um sucesso financeiro, tenha sucesso profissional e que seja bem de vida. Olhando só para o cara da direita, vocês imaginam o quê? Que esse cara tem sucesso pessoal. Que ele está feliz ali, às vezes bateu uma bolinha com os amigos, aí sentou para um piquenique com a família. Ele tem um sucesso pessoal. A ideia é que o tipo de empreendedor que está fazendo um negócio de impacto social, ele possa se realizar profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. Não é dividir os dois. Não é ter o sonho... às vezes eu tenho o sonho de adolescente de querer mudar o mundo. Mas isso você pode fazer ainda como sua carreira. Você pode fazer isso. E, aliás, vocês como administradores, isso é bem legal. O pessoal de publicidade também, isso é bem legal de se pensar. Você tem como obter os dois. E só pelo o exemplo da Vivenda, vocês viram o empreendedor, o sorriso dele... O sorriso dele era encantador, não só do menino que tinha um banheiro perfeito, melhor do que o da minha casa, não só ele, mas o empreendedor, ele tinha um sorriso de felicidade. Ele não estava lá, roubou, porque a minha empresa é muito boa. E não, ele estava feliz. E isso conta muito mais do que qualquer coisa que você faça. Com certeza. Assim, a gente não tem como pagar o sorriso de alguém que recebeu alguma boa ação de você, né? Tem uma frase que eu gosto muito, você só... na verdade, né, não sei quantos de vocês se realmente... Para quantos de vocês isso seria realidade, mas para mim isso é realidade. Só me sentiria completamente realizado se eu conseguisse viver fazendo coisas para pessoas que não poderiam me retribuir da mesma forma. Então, com certeza, o João não pode retribuir ao Fernando Assad aquele banheiro, mas aquele sorriso do João retribuiu tudo para o Fernando. Pode botar lá. Então, como eu disse, nós temos grandes oportunidades, né? Para quem? Para pessoas que têm o espírito empreendedor. Para todos nós, jovens, universitários, temos espírito empreendedor, que não necessariamente é o espírito de criar novos empreendimentos, mas são pessoas que pensam fora da caixa e que têm a necessidade de usar suas habilidades, seus conhecimentos para o bem comum. Que tenham um espírito empreendedor e que tenham a ambição de gerar um impacto. Mas não é um impacto para uma, duas pessoas, mas um impacto no mundo. Porque a realidade, o que a Jéssica falou, é de sonho de mudar o mundo de adolescente, e eu acredito que a grande maioria tem esse sonho, e chega, às vezes, até a parte a nossa idade jovem. Quando a gente chega à juventude, a gente ainda está com esse sonho um pouco vivo ainda, ou às vezes até um pouco amortecido, e eu vou falar dele quando estiver concluindo, mas esse sonho é importante. A gente não pode deixar ele morrer, a gente não pode abandonar ele, porque as pressões que a gente sofre, porque a gente tem que conseguir um emprego, um estágio, enfim, as coisas que acontecem com a gente nessa fase são um pouco complicadas, a gente sofre uma pressão muito grande, mas a gente não pode abandonar o nosso sonho, a nossa ambição de mudar o mundo. E aí a questão é, você está pronto? Pronto para quê? Tem aqui uma seta aqui que já demonstra um pouco disso. E uma pessoa que pode falar melhor do que eu sobre a questão de estar pronto ou não é a Karen, porque ela tem vivido grandes coisas ultimamente. Você pode. Eu acho que todo mundo pode fazer o que quiser, desde que tenha força de vontade, não tenha medo do trabalho e corra atrás. Empreender. eu ouvia muito falar, ah, você pode empreender sem dinheiro, não existe isso, que você precisa de dinheiro para empreender, tem instituições, incubadoras, aceleradoras que podem te ajudar. Só que eu ouvia aquilo e eu pensava, pô, é mole falar, essa pessoa tem dinheiro, está falando isso, enfim. E eu estou vivendo isso. Eu, em abril, tive uma ideia de negócio de impacto social e eu guardei a ideia para mim porque eu não tinha dinheiro para empreender. E eu fiquei com aquela ideia foi me martelando cada vez. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E eu comecei a contar para as pessoas a minha ideia. E cada vez que eu contava para uma pessoa, minha ideia melhorava. Ia melhorando, só que até aí eu não tinha dinheiro. E eu continuei. E agora eu estou empreendendo e ainda não gastei um real. Eu estou sendo mentorada pela PUC, PUC Rio, Instituto Gênesis, não sei quem conhece. É uma incubadora. É a melhor da América Latina. E eu estou sendo mentorada pelo Sebrae também ao mesmo tempo. E eu estou conseguindo fazer muitas coisas. Meu site já está no ar. É www.gambatte.com.br. É uma startup social que basicamente vai possibilitar a formação complementar à graduação. Quem não tem possibilidade de fazer um curso de extensão, um intercâmbio, um inglês, é público universitário. Depois Gambatte, GANBATTE.com.br. O nome, Gambatte é um nome engraçado, né? É um termo japonês, porque um termo japonês como você estivesse desejando que uma pessoa alcançasse um objetivo, que é uma coisa que é muito difícil, e você desejando que essa pessoa alcançasse isso. Como se você dissesse, não desista, continue, você vai alcançar. E é basicamente isso que minha empresa quer passar. Porque acontece que muita gente entra... Eu sou bolsista da PUC ProUni. Muita gente entra por bolsa ProUni, FIES ou faculdade pública. Chega lá, eu concorro com uma pessoa que tem intercâmbio, que tem inglês, que tem milhares de cursos, que tem uma situação financeira melhor. E eu, por mais que eu esteja numa faculdade top, como a PUC, vou perder para essa pessoa, porque eu não tenho como fazer os mesmos cursos que ela. Então, minha ideia da minha empresa surgiu do meu exemplo, das coisas que eu estava passando e que eu vi que, assim como eu, tinha outras pessoas que estavam passando a mesma coisa. Então, basicamente, é isso. A proposta da empresa é isso. É uma espécie de fundo de investimento. Não é fundo de investimento de dinheiro, gente. Deixando bem claro isso, porque depois rola processo para mim, porque eu estou falando isso. Mas, assim, as empresas investem em universitários. Um exemplo. Eu sou designer e vou fazer um curso de logo. E aí várias empresas vão investir dinheiro na Gambatte para eu conseguir fazer esse curso de logo. E depois eu posso devolver em forma de dinheiro ou eu posso devolver em forma de trabalho, prestação de serviço, sem contrato. Vou fazer 10 logos para essa empresa. E essa é uma das modalidades da empresa, da Gambatte. A segunda é que empresas vão investir em universitários e esses universitários vão virar membros da equipe. Seria uma espécie de pré-trainee. E, com isso, eu vou resolver dois problemas. O primeiro problema é que muita gente não consegue competir de forma justa no mercado de trabalho. E o segundo, que muitas empresas... Assim, eu faço engenharia. Muitas empresas de engenharia trazem profissionais de fora para trabalhar aqui. Por que isso? Se você cansa de ver reportagem que milhares de engenheiros estão sendo formados em diversas faculdades aqui no Brasil, por que não investir no universitário que está saindo da faculdade agora aqui no Brasil, ao invés de trazer de fora? Então, a empresa vai fazer isso e vai ter um crowdfunding. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso. É o financiamento coletivo, a famosa vaquinha. É um site, eu vou lá, vejo um projeto legal, uma pessoa quero doar, dou 20, 50, quanto que eu puder doar para essa pessoa conseguir fazer o curso, além de ter doação de bolsas de estudo. Nem era para estar contando a minha empresa aqui, mas eu acabei pegando o rumo. E, até o momento, não gastei um real. O site foi um mentor que fez no amor para mim, o meu mentor lá da PUC. Ele tem uma empresa de tecnologia, ele ganha dinheiro fazendo site, e, para mim, ele fez no amor. E parcerias, o movimento Choice, o pessoal do Choice está me ajudando muito. E tudo está sendo assim. No momento, eu estou sozinha ainda, não tenho investidor. Estou à procura. Se alguém quiser investir, a gente conversa depois. E sem dinheiro. Falar que não é possível empreender sem dinheiro é mentira, porque eu estou conseguindo. Tudo bem, minha empresa ainda não está bombando, está iniciando. Mas, assim, é possível começar, dar o primeiro passo e as coisas vão surgindo, as oportunidades. E o mais legal é que, às vezes, a gente tem uma ideia, a gente não quer contar para ninguém copiar. A gente fica, não vou falar porque alguém vai copiar. Só que, assim, ninguém vai empreender, vai fazer o negócio da forma que você faria. Não adianta isso, você pensar que a pessoa vai replicar a sua ideia e vai fazer exatamente igual. Não. Então, quanto mais você fala para as pessoas, mais vão te dando sugestões de melhoria, mais você vai melhorando a ideia em si. E é muito bom você ouvir feedback, tanto negativo, eu já ouvi gente que falou, ah, não, isso não vai dar certo, como você vai engajar empresas a doar? Tudo bem, eu estou sonhando, estou sendo sonhadora ao pensar que empresas vão doar, ou pessoas, mas eu estou acreditando, porque eu doaria. E algumas pessoas que eu conheço também doaria. Eu sei que tem um longo percurso, eu preciso de muita parceria, eu preciso correr muito atrás, mas eu quero fazer, eu já dei o primeiro passo, tem pessoas que estão acreditando que também é possível, e eu vou tentar. Não sei o resultado, não sei se a empresa vai para frente, se vai crescer, se vai todo mundo vai ficar conhecida, se vai atingir impacto mundial, não sei. Mas, assim, eu estou tentando fazer alguma coisa. Um problema que eu sofri e que eu sei que muita gente sofre, porque, quando se fala em cursos, é tudo muito caro. Um inglês, você gasta uma nota aí por mês. Então, é uma coisa que todo mundo passa. Então, eu estou acreditando nisso. É isso, gente, eu falei muito. Ou você pode trabalhar em um negócio de impacto social. Além de empreender, você tem essa opção. Trabalhar numa empresa, porque você aprende muito. A verdade é essa. Aprender é essencial. Seja em uma empresa, um negócio de impacto social, um negócio pequeno. O bom de negócios pequenos é que você consegue conhecer todas as áreas. Você não fica só na que você trabalha. Isso é muito bom. E você já ter contatos. O network. Eu agora estou vendo como é importante você conhecer pessoas ou conhecer pessoas que conhecem pessoas, mesmo que você não conheça. Porque é muito importante para qualquer coisa, empreender, conseguir emprego, etc. E tal. Você pode pesquisar sobre o tema, fazer o teu TTC. Ou só ler. Eu sempre gostei de empreendedorismo, então tipo, foi mais fácil. E eu sempre tive uma veia meio social, fiz um pré-vestibular social. Então, quando eu encontrei o Choice, foi perfeito. Foi tudo que eu queria, assim. Engajar-se com essa nova geração do movimento Choice. Então, o movimento Choice, para quem não conhece, foi fundado em 2011. É a maior rede de universitários engajados com o tema de negócios de impacto social. E uma coisa que é muito legal do Choice, que é o universitário falando para universitário. Eu estou falando para você que é universitário, que faz estágio igual a mim, que não está formado, que está batalhando, trabalha, estuda. Então, é isso, entendeu? Essa troca. Eu estou falando, você tem acesso de me perguntar à vontade, porque eu não sou uma pessoa que estou formada, que estou já empreendendo, não ia falar isso, mas uma pessoa que já tem mais bagagem. Então, você se sente mais à vontade de falar universitário para universitário. E, quando diz que é uma rede, realmente é uma rede mesmo. Eu tive vivi uma experiência que eu fui fazer um curso em São Paulo. Foi até assim que eu conheci a Thaís aqui. Eu fui fazer um curso em São Paulo e eu nunca tinha viajado de avião. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Quem eu conhecia? Choices, pessoas do Choice que eu conhecia pelo Facebook. E eu mandei uma mensagem, uma pessoa já me ajudou, me arrumou uma casa para eu ficar lá, de uma pessoa que também é do Choice, e eles super me receberam. E, realmente, por isso que eu digo, eu estava no Choice, mas eu não sabia a força que tem uma rede. Quando eu fui para lá, eu fui ver. E agora que eu estou empreendendo, eu estou vendo a força que tem a rede mesmo do Choice. E ela já conseguiu mobilizar mais de 50 mil universitários. É muita coisa. E mais de 1.345 workshops, sendo que essa turma já está atingindo 1.800. Essa turma, gente, que é a nossa, já chegou a 1.800 workshops. E 527 embaixadores. Desde o início até hoje, tem 527 embaixadores. E eles estão espalhados em 19 estados do Brasil. O Movimento Choice ele foi criado em 2011 por uma ONG chamada Artemisia, que é uma organização sem fins lucrativos, que é pioneira na disseminação e no fomento de negócios de impacto social no Brasil. Então, ela não trabalha só... Na verdade, o Movimento Choice é um braço da Artemisia. Ela trabalha em outras áreas também. Ela também trabalha como uma ONG. Ela também trabalha como aceleradora de negócios de impacto social. Então, ela hoje, ela é pioneira aqui no Brasil, tanto na disseminação quanto no fomento dos negócios de impacto social. Estou dando uma corridinha, porque eu estou vendo que a gente está chegando na hora já e o pessoal já está partindo. Então, assim, a gente acredita que fazemos parte de uma nova geração de negócios de alto impacto social que contribui para a construção de um país com iguais oportunidades para todos. Esse é o essencial. A questão do que a gente falou no início, do acesso. A acessibilidade é o maior foco do impacto social. É você gerar acesso para as pessoas que têm a população de baixa renda, certo? E aí a gente traz a questão do choice, né, da escolha. Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente escolhe ficar com os dois. Então essa é a nossa escolha, né? E aí a gente pergunta, vocês se identificaram? Alguém aqui se sentiu tocado ou motivado? Todos vocês aqui que estão presentes. Fazer parte do choice semestre que vem. Muito bom, muito bom. E aí a gente termina aqui. Gente, essa parte eu gosto de ficar bem à vontade. E eu peço que vocês fiquem bem à vontade. A gente está encerrando, tá? Não peço que mais ninguém levante para ir embora. Eu vou ficar bem à vontade aqui, porque eu gosto de ficar bem à vontade essa hora. Só um pouco, gente. Só um pouco, tá? Não. Não tão à vontade assim, certo? Na verdade, eu gosto assim, de falar para poucas pessoas, porque é um ambiente onde a gente pode interagir um pouco mais, certo? Tava uma galerona aqui antes e isso bota uma pressão, certo? Mas agora a gente está um pouco mais tranquilo. Vamos conversar, fechar agora. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Se alguém quiser acrescentar também, a mesma coisa desde o início. A gente pode ter a participação de vocês. Para fechar, somos Embaixadores Choice. E a gente acredita em algumas coisas, dentre elas que todos nós temos a capacidade e o potencial para gerar impacto no Brasil e no mundo. Acreditamos nisso. Aí você fala assim, eu tenho essa capacidade, como? E aí você começa a se questionar do porquê, do como, do aonde e quando. E aí eu vou te dar um caminho bem simples. Primeiro, a gente precisa de uma coisa essencial. Né? A gente precisa do cerne, da essência. E isso todos nós temos. Eu disse lá atrás que eu ia voltar nesse assunto, porque é muito importante a gente falar sobre isso, quando a gente fala sobre impacto, que é algo que nasce de dentro. Então, eu quero pedir que você desperte a criança que há dentro de você agora. Certo? Esquece essa pose de universitário, de pós-universitário que você tem agora um pouco. Esquece um pouco. E busca a criança que tá lá dentro de você. Mas não é criança de ficar brincando, aloprando, fazendo altas bizarrices, ou pitando sete. Eu quero o bem simples da criança, a sinceridade, o sorriso do João. Eu quero a sinceridade, certo? Então, vamos lá. A gente, lá atrás, quando éramos crianças, já sonhamos em fazer alguma coisa que faria grande diferença no mundo, que traria grande impacto. E talvez o mundo seria o nosso simples mundo, a nossa concepção de mundo. Seja Nova Friburgo, seja nosso bairro, seja nossa rua. Seja a nossa casa. A gente já pensou em algum momento da nossa vida em fazer alguma coisa que geraria um impacto muito grande. E isso é um sonho, isso é um ideal. É um ideal de impacto, de transformação. E eu peço que vocês resgatem isso agora, só por uns instantes. Pensa aí um pouquinho, tenta relembrar disso, certo? Eu lembro e falo muitas vezes nas palestras. O meu sonho de criança era ser bombeiro. E isso é tradicional demais para criança. Ou é veterinário, bombeiro, médico, são alguns mais tradicionais. E eu queria ser bombeiro, não porque eu ia, sei lá, vestir uma roupa legal, até porque eu não acho aquela roupa do bombeiro muito legal. Não porque eu ia, sei lá, descer escorregando... Mentira, eu ia gostar muito disso. Não porque, sei lá, eu ia conseguir não pegar trânsito porque, por causa da sirene. Não é nada disso. Eu queria ser bombeiro porque eu queria salvar vidas. Olha só o pensamento de uma criança. É sincero. E isso transforma o mundo. É uma consciência que transforma o mundo. Então resgata esse teu sonho aí agora, certo? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aonde fica o nosso sonho, figurativamente falando, né, na visão da criança, aonde fica o nosso sonho? Isso é uma pergunta. Aonde? Na mente. A gente sonha bastante na mente, sim, mas figurativamente falando, naquela linguagem da criança. Oi? No coração. Olha só que fofinho. Isso é muito sério. O nosso sonho fica dentro do nosso coração. Quando a gente é criança, isso é verdade, a gente acredita nisso, até porque quando a gente é criança, o coração não é aquela coisa bizarra, nojenta, cheio de sangue, pulsando. Ela gosta, porque ela é bióloga. Mas o nosso coração, quando a gente é criança, ele é bonitinho, né? Vermelhinho. É fofo, como ela disse. E é o nosso baú de tesouro. E guarda o nosso tesouro. Meninas, podem entrar, não fica com vergonha, não. Chega mais. Essa é a melhor parte da palestra. Vocês só estão olhando aí. Vem. Participa com a gente. Pode participar daí, ó. Ouve daí, então. Fala seu nome aqui, Larissa. Laricinha. Tá ótimo, você tá ouvindo daí, então pega o teu sonho daí mesmo, Larissa. Gente, pega o sonho de vocês, vou pedir para vocês fazerem isso junto comigo, é importante, tá? Pra gente fixar. Vamos lá, pega o sonho de vocês. Pega o sonho dentro do coração de vocês. Vamos lá, é sério, segura, né? Agora não é mais figurativamente falando, é sério, pega o sonho de vocês. O coração do lado esquerdo. Pega com a mão direita, não sei, ou então se você conseguir, né? Não sei, eu prefiro pegar assim, certo? Pega o teu sonho, pegou o teu sonho? Segura com força, tá? E agora a gente tem um sonho. E esse é, lembra que eu estou falando para vocês o caminho, certo? Temos um sonho, precisamos de força. Força para crescer, Laricinha. Pega o teu sonho. Precisamos de força para crescer com esse sonho. Precisamos de força, porque o nosso sonho estava morto, estava esquecido, estava adormecido. Então vamos dar força, vamos reviver esse nosso sonho. Vamos. No 3, vamos ter força. 1, 2, 3, força. Todos nós temos força aqui do lado da cabeça, aqui, ó. Isso aí, temos força. Nós temos um sonho, nós demos força a ele, ele reviveu. E agora nós precisamos de alguma coisa. Precisamos usar esse sonho para um bem comum. Precisamos de um insight, uma ideia. Como usar esse sonho? Vamos ter a ideia. No 3, acende a luzinha. Plim. 1, 2, 3. Foi. Show. Temos um sonho. Temos força. Temos a ideia. E agora? Agora é a parte mais simples. Com a outra mão, dedo indicador, a oportunidade está na palma da sua mão. Na realidade, esse é o nosso símbolo, é o símbolo do choice, que significa escolha, e tem tudo a ver com isso. Você vai escolher o que você vai fazer daqui para frente com o teu sonho, com os teus ideais, como universitário, que está incomodado, está inspirado e ao mesmo tempo está sendo preso pela realidade, pela pressão da vida, e você agora quer fazer alguma coisa. Então saia daqui motivado, crie. Desenvolva, crie um negócio de impacto social ou não, ou pesquise, incentive alguém, busque ser um embaixador choice, e isso é ótimo. E aí a gente termina fazendo um questionamento, né? Ela já passou direto ali, a frase que é sensacional, a frase do choice: mudar o mundo começa com a sua escolha. Make your choice. Faça a sua escolha hoje para que você marque o mundo amanhã. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço a presença de cada um de vocês. E agradeço especialmente a vocês que permaneceram aqui. Eu sei que é um pouco cansativo, é muito conteúdo. E a intenção, a nossa intenção era trazer um conteúdo bem denso mesmo, para que a gente conseguisse, pelo menos, como a gente disse, pelo menos uma pessoa conseguisse sair daqui entendendo o que é o conceito como um todo. A gente tem os contatos aí, né? Pode botar lá os contatos, agora. Quem quiser anotar, não sei se já anotaram. Qualquer dúvida, qualquer, sei lá, anseio de vocês, quero criar um impacto social. Não vamos embora não, Já foi embora muita gente, vamos só tirar uma foto? Só tirar uma foto. Uma foto? Isso aqui é muito complexo. Não, pode deixar assim. Não. Bom, enfim, quem precisar aí, pode. Eu peço só que fique pra gente tirar uma foto. Vem pra cá pra frente? Quero sim. Pra gente tirar a foto aqui? Não, tô fazendo, vou receber no futuro. Entendeu? É porque eu faço estágio, então não sabia disso. E assim, se é uma rede, todas as pessoas são.